é Mick Jagger, só existe um, tá? E ele tem uma passagem bacana no reggae. Você sabe que Mick Jagger emprestou a sua mansão, tá, para ninguém mais, ninguém menos que Peter Tosh. Olha só, tiveram uma amizade, fizeram uma música junto, um clipe juntos, tá certo? E o Mick Jagger emprestou uma mansão, certo? Mansão mesmo para Peter Tosh. Teve até uma confusãozinha no final que Peter Tosh não queria mais devolver a mansão do homem. É mais uma do Peter, viu? Olha só, tá aí pra você. Mandar um abraço pro meu mestre, meu amigo Dudu, aí no Santa Luzia, na Tabuleta, curtindo a gente pra valer. Chegou da igreja com a família, aí fez aquela janta maravilhosa, porque o Dudu é que faz a janta lá. Depois de um dia daqueles, trabalhoso, trabalhando muito, mas com satisfação, meta cumprida, tá aí meu amigo Dudu curtindo no seu radinho de ouro. Lá em cima, ninguém mexe, só o Dudu. Valeu, Duduzão! É, ele tá dizendo, olha, cara, mandou fazer 14 camisas, não é brincadeira não. Tá recebendo as suas primeiras logo, assim que tiver prontinha, viu, Dudu? A gente chega aí junto com você, tá bom? Um abraço, meu querido! Olha, Teresina, vamos pra próxima música! Lana Rich, cara, All Night Long, cantei essa música, Prainha, Pacto Musical, enfim, cara, massa, massa, massa demais. Deixa eu mandar um abraço aqui pra ele, tá viajando, mas tá curtindo aí através do aplicativo Rádios Net, viu, Paulo? Meu amigo PC Brito tá viajando, tô em Tauá, subindo pra Fortaleza, olha só, e ouvindo a nossa rádio, que maravilha, aí pelo aplicativo Rádios Net. Valeu, PC Brito, ele agora é representante do Brasil, cara, ele sai de uma cidade, de um estado, vai pro outro, viajando muito, viu? Viu, Paulão? Tu disse que o homem tava dormindo, que nada, o homem tá nas cidades fazendo entregas, representando aí o nosso Piauí através aí dos caminhoneiros. Agora ele saiu da onda dos aplicativos, dos Uber, e agora o homem é caminhoneiro, meu, desbravando essas estradas do Brasil inteiro. Olha onde o homem não tá, cara. Tá em Tauá, subindo pra Fortaleza. Boa viagem, meu irmão, muita paz, muita saúde, tranquilidade. Vá com Deus e volte com Deus também, tá certo? Porque você tem uma família linda esperando você aí na sua casa. Tá certo? Valeu, meu irmão, paz e saúde, me dê essa carona legal aí, tá certo? Fazer companhia pra você e toda a sua turma. Bora, Teresina, tem mais uma, hein? Dispensa comentário, Nazareth Love Words, tá aí 1975, você tava por onde nessa época, meu irmão? Me diga onde você estava, com quem você estava, tá certo? Que período você estava passando da sua vida, um período bom, maravilhoso, então vale a pena reviver. Nazareth Love Words, pra você 1975, pronto. Tá feito aí o trio, a gente trouxe no comecinho pra você o sucesso do Mick Jagger, Heartwarmer, Lionel Rich, All Night Long, e fechando com Love Roots, 1975. Você vai de quê? Me diga! Cara, deixa eu aproveitar, viajar até Esperantina, onde tem onde tem um cartão postal lindo, Cachoeira do Urubu, tá certo? Uma das quedas d'água mais lindas do Brasil, tá? Sendo muito bem cuidado aí pelo poder público, né? Comandado aí pela dona Ivanária Sampaio, prefeita avaliada mais de 90% da avaliação popular, tá certo? E vem comandando os destinos dessa cidade maravilhosa. Então, um abraço, a dona Ivanária Sampaio, prefeita de Esperantina, meu amigo vereador, e também secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Richardson, muita paz, paz e muita saúde. O Aloísio que é amigo aí da família, tá lá curtindo nossa programação também. E a gente vem para Teresina abraçar o nosso vice-governador Temístocles Filho. Ele não perde o nosso programa. Ele adora arte, cultura, dança, teatro. É cultura, é esporte, é lazer. Passa pelo trilho aí do nosso vice-governador. Abraço, tá certo, para você e também para o nosso diretor aí do setor médico da Assembleia, que é o nosso grande, eterno vereador, tá? Que tá curtindo a gente também, é professor Zenito. Abraço, professor, paz e saúde. Bora, Marquinho! Abraço para você, meu querido. Ele que tá colaborando aí com o nosso show do dia 9, sempre colaborou, né? Dia 9 no Espaço Cultural Ar Livre. Bob, eu vou estar lá aplaudindo você aí no gargarejo, bem pertinho de você aí com toda a turma. Esse Marquinho é fera demais, moleque. Vambora. Tá aí, enquanto você decide. Hell is the place for me now. Not the place where I'm going. See, I've been here before. Hell is the place for me now. Can't keep your love waiting. It's pounding on my door. That it can be that paradise sounds so boring. I can feel your eruptions. Just the winds on my back. Cause that wouldn't be my tough luck. Hell is the place for me now. That's the place where I'm going. See, I've been here before. Hell is the place for me now. Can't keep your love waiting. It's coming out my door. By your dreams and your love, I won't be here tomorrow. I was nothing but sorrow. You'll find better men. You got so many fancies. Hell, it's just another town, another place for living. Put the pen on the shore. Hell, it's just another town, another place for dying. Got to find out the score. Teresina, Timão, Piauí, Maranhão, Brasil. Aí o sucesso é do Ben Ryan Hell pro Negão, o Edson Negão, ouviu de volume topado, moleque, não é brincadeira não, rapaz, estamos juntos e misturados sempre, trazendo as boas novas aqui na nossa programação. Deixa eu mandar um abraço pra ela, Maria Assunção Lima, está em São Paulo, de volume topado, ouvindo através do aplicativo Radiosnet. Bora, Maria, beijo, abraço pra você. Tem mais gente, né, cara, ouvindo a gente, tá ouvindo a nossa programação. A Lia, alô Lia, beijo pra você, trabalhando até altas horas, tá, mas tá de antena ligada no nosso programa. Bora, Lia, dia 9 tá chegando, hein? Falar em dia 9, se prepare, são 4 shows especiais do aniversário de Teresina. Dia 9, Espaço Cultural Ar Livre, embaixo da ponte, com Frank Roots, a banda Lobos da Babilônia, Bob Robson e tapete vermelho para você, além das camisas que você vai adquirir para chegar lá todo bonitão de Bob Robson. Lindas, tá certo? Então bora, tão lindas demais, viu? Aí no dia 10 é a vez do Clube das Alpes, Festa das Mamães. Bora, Clube das Alpes. Aí é uma super manhã de sol para você. Aí no dia 16 é a vez do Etim Prime, tá certo? No Mocambinho, Cervejaria Etim Prime, desta vez Pompeu Som, o som da galera de Teresina. Vai ter, além do Pompeu Som, vai ter Lobos da Babilônia, Bob Robson e o DJ Luizinho. É, DJ Luizinho vai fazer parte aí, conjuntamente com o Frank Roots, o DJ Luizinho, que é o DJ do Pompeu Som, moleque. Bora! Você escolheu? Então bora! Every single day, I think of the times when you were still mine, and I'm blue. Got to get away, get you out of my mind. I'm caught up in time, and I'm blue. Muito bem, duas músicas atemporal para você ouvir qualquer dia, qualquer hora. Nazaré, Love Roots, e fechando também com o sucesso Iri Wario Now para você, 1983. Tá aí, olha só, 83 e 1975, esta que você tá ouvindo. Sucesso demais, cara. Sucesso também essa dupla infalível, tá certo? Esse casal maravilhoso aí do Real Copagre, que abrange toda a Zona Norte, tá certo? Selma e Gilvan. É o casal 20 aí da Zona Norte de Teresina. Valeu, casal, muito obrigado aí pela deferência, obrigado pelo carinho sempre. E com certeza, né? Casal que faz parte aí dos shows da nossa capital, das homenagens aí do aniversário de nossa capital nos 4 shows especiais. Valeu, Gilvanzão, valeu, Selma, obrigado sempre. Aí a Rua Alto Longar, Real Copagre, agradece pelo empreendimento forte. Muito legal. E outra coisa, né? Eles sempre chegam junto com os artistas do Piauí. Quem diga, quem diga, meu amigo Manelzinho dos teclados, tá certo? Tem também o Ricardo, né? Zé Carlos. O Zé Carlos, grande Zé Carlos. Um abraço ao meu queridíssimo tecladista e cantor Zé Carlos, tá certo? Que passa sempre aí fazendo as suas serestas, os seus shows. E quando eu tô aí de bobeira, eu dou uma canjazinha aí pro meu amigo Zé Carlos, tá bom? Abraço. Valeu, Selma. Valeu, Gilvan. Valeu, Paulo. Valeu, Fran. E valeu, seu Lira. É a turma, né, que chega junto aí, firma, 6 horas da manhã, tá todo mundo já aí no ponto. Valeu, Selma. Gilvan, abraço. Bora, Teresina. Vamos pro intervalo e a gente volta já já para fechar o nosso programa. A boa música você ouve na FM Assembleia. Piauí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Rádio Assembleia. Somos PT de nascença e de coração. Sou eu, é você, é o Luiz, o Wellington, a Regina, o Rafael, a Maria, o Antônio, a Joana. Juntos, protagonizamos as mais profundas transformações sociais, econômicas e culturais em nosso estado. Isso só acontece com a nossa participação. Uma união que torna o Piauí o estado mais petista do Brasil. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Apoio Assembleia FM 98,3. 958. Rádio Assembleia FM, CYL 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. O som da galera. Muito bem, seu Josian, chegamos na última fase do programa, o som da galera para você aí ouvindo através do aplicativo RádiosNet. Célia, Maria, em São Paulo. Valeu, Célia, obrigado sempre, volume topado. Ela adora as músicas antigas, porque ela lembra sempre do seu estado, da sua cidade, Piauí, Teresina. Valeu, Célia, obrigado, um beijo para você, Célia, que é irmã da Help aqui de Teresina e que manda muito bem. Tá aguardando agora em agosto essas duas celebridades vêm de São Paulo para curtir o show de Bob Robson. É brincadeira? Então bora, fala com os maridões aí e pega o Guanabara e vem. Bora, Teresina, Timon, Piauí, Maranhão, Brasil. Cara, que massa, você do outro lado tá com tudo e não tá prosa. É sempre bom saber que você do outro lado nos dá audiência, nos dá moral. É, compadre, tem da moral é brincadeira. É brincadeira não. Então, bora aí pra você, meu amigo Valmir e a sua debochada, Maria Debochada, tá ouvindo a programação mais do que especial. Valeu, Valmizão, aí na Jerumenha, bem pertinho da Coca-Cola, todo mundo cuidando do corpo, alma, mente e coração. Valeu, Valmir, grande fera. Teresina, aí pra você curtir o som, tá certo, que aperta seu coração, o som que faz você vibrar e lembrar das belas coisas que você passou, dos belos momentos que você passou com a família, com os amigos, sozinho, enfim, passou momentos bons, a gente traz lembranças pra você. Bora, bora! Agora, no programa da noite, o som da galera. O som da galera.

som da galera. O som da galera. Levantando suas armas, com seu grito de alerta, como sua som da galera. Is it happen that we should meet? Don't you know that I be feeling weak? And if again I should look in your face, don't you know I need your warm embrace? Because of lonely nights, oh, lonely nights, and it calls from lonely nights. Without you, without you. If you think that I'm feeling blue, you may wonder, but it is true. And if you think that I'm getting cold, baby, don't you know you hit the gold? Because of lonely nights, oh, lonely nights, and it falls from lonely nights. Without you, without you. If you think that I'm feeling blue, you may wonder, but it is true. And if you think that I'm getting cold, baby, don't you know you hit the gold? Because of lonely nights, oh, lonely nights, and it starts from lonely nights. Without you, without you. Lonely nights, lonely nights, and it starts from lonely nights. Without you, without you. Lonely nights, lonely nights, and it starts so lonely, lonely. I said I need you. O som da galera, o som da galera. Traveling for a minute.

daily wars. I feel cold every night. You've been holding me less tight than you used to do. Why you're so untrue? Nothing else will bring me back. On this matter you can bet. You don't have to hide. Baby, walk aside. Tonight I'll say goodbye. Tomorrow will come today. For I done love you since yesterday. FM Assembleia. Jornalismo de muita informação. 98,3. Você que está dirigindo nervoso e impaciente, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que ano passado 10 mil motociclistas morreram no trânsito brasileiro e outros 500 mil ficaram feridos? Precisamos parar com as brigas e disputas nas ruas e estradas. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia. Todos os dias, pessoas negras são vítimas de racismo. São palavras e gestos de intimidação, humilhação e às vezes violência física e psicológica. Não podemos mais permitir o preconceito racial. Evite repetir conceitos de discriminação. Ser consciente é ser antirracista. Secretaria de Assistência Social, SASC, Governo do Piauí. Apoio Rádio Assembleia. Você sabe como ficaram seus direitos depois da reforma trabalhista? De acordo com a CLT, são garantidas, após cada ano de trabalho, férias remuneradas para todo empregado. Com as novas regras, é possível dividir as férias em até 3 partes, desde que um dos períodos tenha, no mínimo, 14 dias. Entenda seus direitos. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, aço, aço, aço, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. Sonhos não envelhecem.